respeitamos com muito amor, sinceramente, qualquer prática, mas vamos evitar trazê-las para a casa espírita. Porque as pessoas estão ávidas pelo fenômeno, porque nós não nos convencemos tão somente com as verdades do Evangelho. Nós queremos resultados imediatos. Nós queremos a cura para a doença, que muitas vezes é a própria cura do espírito imortal. André Luiz nos diz que a encarnação no corpo físico é como se fosse uma esponja, um filtro, um carvão que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo, que ali o espírito sai purificado, melhorado, que as doenças são como drenos energéticos, e ele passa 8 anos no umbral, no livro Nosso Lar, ele nos narra, e diz que foi muito útil para o seu psiquismo, liberou-se de tóxicos, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, naquele estágio ainda de sofrimento. Então o espírito pode fascinar o médium, e por isso devemos ser muito cuidadosos, desconfiar, ter cuidado, submeter ao crivo. Aí o próprio Chico Xavier psicografou durante 4 anos, e Emmanuel disse: Chico, não leve isso em consideração, porque era apenas treino para desenvolver as suas faculdades psíquicas mediúnicas. Chico Xavier, 4 anos. Divaldo também, quantos anos? Psicografando, ele guardava. E aí Joana disse: jogue tudo fora. E ele ficou morrendo de pena, tinha uma mala, um baú cheio de mensagens. Ela disse: era só treino, jogue tudo fora. Olha como nós temos que exercitar muito a mediunidade para se tornar instrumentos mais fiéis. Nazareno, então a gente tem que esperar 4 anos trabalhando para poder ajudar? Não, vamos começar. Vamos ter o estudo, a base. Quanto tempo, Nazareno? Depende do preparo da pessoa. Vamos ter o mínimo de conhecimento espírita. Vamos fazer o estudo da mediunidade e, se possível, também o estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo do livro dos espíritos, o livro dos médiuns. No mesmo dia, ou até de preferência em outro dia da semana, para que a gente possa debater, fazer polêmicas, tirar nossas dúvidas e não fique ligeiramente desarmonizado, como podemos ficar se tivermos debates acalorados antes da mediúnica. Nada contra, porque as pessoas têm pouco tempo, podemos fazer também assim, mas evitemos as dissensões, a elevação da voz, a desarmonia. Então o estudo é fundamental, vai ser a proteção para nós não nos equivocarmos na fascinação. Porque o espírito